Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, nossa aula hoje é sobre a muçulmana e a mesquita. Como deve ser a conduta da muçulmana na mesquita? Então, nós sabemos que a mesquita é o local sagrado dos muçulmanos, é onde os muçulmanos realizam seus ritos de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós devemos entender, em primeiro lugar, a importância da mesquita. A partir do momento que nós entendemos a importância da mesquita, nós saberemos qual deve ser a nossa conduta dentro da mesquita. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que a mesquita é o local onde Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os muçulmanos se unissem para a adoração dele. E a mesquita, como nós sabemos, não importa numa mesquita a beleza material dela, mas sim a forma pela qual essa mesquita é utilizada na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a mesquita foi ordenada por Allah subhanahu wa ta'ala, a construção da mesquita, e que as mesquitas fossem frequentadas pelos muçulmanos e que utilizassem essa mesquita para que dela saísse a luz para toda a sociedade, para toda a comunidade islâmica. Então, em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: só frequentam as mesquitas de Deus aqueles que creem em Deus e no dia do juízo final, observam a oração, pagam o zakat e não temem ninguém além de Allah. Quizá este se contém entre os encaminhados. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: sabei que as mesquitas são as casas de Deus. Não invoqueis, pois, ninguém juntamente com Deus. As mesquitas, então, são as casas de Allah. São o lugar da onde se espalha a luz para toda a comunidade islâmica. Então, em primeiro lugar, nós devemos entender qual é a posição das mulheres na mesquita. Nós sabemos que para os homens é obrigatória a oração na mesquita. Aquele homem que tenha condições de frequentar a mesquita sempre, é obrigatório para ele cumprir as 5 orações na mesquita. Ao contrário, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para as mulheres e não colocou como obrigatória a oração na mesquita, mas permissível. A mesquita, ela é permissível para as mulheres, e é importante que as mulheres frequentem a mesquita, desde que cumpram com as condições corretas, mas ao mesmo tempo não é obrigatório para elas frequentarem 5 vezes a mesquita durante o dia. Nós vemos que, se para os homens isso pode ser uma carga pesada, imaginem só para as mulheres que têm a casa, que têm os filhos, que têm diversos afazeres. Nesses casos, seria muito dificultoso para a mulher frequentar 5 vezes por dia a mesquita. Então, dessa forma, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou para a mulher, não colocando como obrigatório e 5 vezes ao dia a mesquita, mas que ela fosse quando ela quisesse, desde que cumprisse com as condições, e que a oração em sua casa seria melhor para ela. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala facilitou tanto ao ponto de dizer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que as orações da mulher seriam mais favoráveis que ela fizesse em casa. Isso porque, para não causar dificuldade para a mulher ao ir à mesquita. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que as esposas do profeta sallallahu alaihi wa sallam e as mulheres muçulmanas na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam frequentavam em massa a mesquita. As mulheres frequentavam em massa a mesquita. Vejam, por exemplo, esse hadith onde Aisha relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam costumava rezar a oração de Fajr, a oração da manhã, e as crentes, as mulheres, rezavam com o profeta sallallahu alaihi wa sallam com as suas vestimentas cobertas, com as suas vestimentas, e logo regressavam às suas casas e ninguém reconhecia elas devido à escuridão da noite. Então imaginem, subhanallah, as muçulmanas, na época do profeta sallallahu alaihi wa sallam, costumavam rezar a oração del Fajr, a oração da manhã, da alvorada, junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam na mesquita. A ponto de irem, imaginem, iam de madrugada para a mesquita e voltavam de madrugada, ou seja, quando a receita estava clareando o dia. E ninguém reconhecia elas devido à escuridão. Subhanallah. E vejam que em outros hadith, são diversos hadith que comprovam a presença das mulheres na mesquita na época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: comecei a oração com a intenção de fazê-la prolongada, mas então escutei uma criança chorando, assim que diminuí a minha oração, pois sabia a preocupação que a sua mãe estava devido ao seu choro. Então, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou uma oração nas obrigatórias com a intenção de prolongar a oração, de recitar bastante do Alcorão na oração. Mas, quando ele escutou o choro da criança, ele se deu conta que isso iria deixar a mãe preocupada. E devido a isso, como misericórdia com relação a essa mãe, o profeta sallallahu alaihi wasallam encurtou a oração. Então, isso prova que as mulheres frequentavam a mesquita ativamente e o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais recriminou a ida delas. Muito pelo contrário. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse também: se as vossas esposas pedirem permissão para ir à mesquita, não neguem. E disse também, é relatado que uma das esposas de Umar ibn Khattab costumava sempre rezar a Salat al-Fajr, a oração da alvorada, e a oração da noite, al-Isha, em congregação na mesquita. E certa ocasião perguntaram para ela: por que que tu vais à mesquita quando tu sabes que Umar fica desagradado de ver que tu vai na mesquita e ele é um homem ciumento? Por que que tu vai, mesmo sabendo que ele não gosta? Então ela disse: o que que impede ele de me proibir de ir na mesquita? Então disseram para ela as palavras do mensageiro de Allah, onde ele disse: não impeçam as servas de Allah de assistirem às mesquitas de Allah. Então é proibido que um homem, que o marido ou que o pai, proíba uma mulher de ir até a mesquita e rezar na mesquita. Isso tudo são provas de que as mulheres rezavam na mesquita na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, frequentavam ativamente a mesquita, e que era proibido para os homens proibirem suas esposas de frequentarem a mesquita. Em outro hadith, uma das sahabiyat diz: não memorizei a sura Al-Qaf, de outro que não fosse o profeta, já que o profeta recitava no mimbar todas as sextas-feiras. Então, ela acabou memorizando a sura, esse capítulo do Alcorão, diretamente do profeta sallallahu alaihi wasallam, de ouvir ele recitar essa sura todas as sextas-feiras. Sinal de que ela sempre frequentava a mesquita nas sextas-feiras. Em outro hadith, é relatado que, certa vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a dar um discurso para os muçulmanos e começou a falar acerca das provas e dos testes que as pessoas serão submetidas no túmulo. Então começou a falar para as pessoas a respeito desse tema. E chegou uma parte do sermão no qual ele falou algo e as pessoas se espantaram. E houve um barulho dentro da mesquita devido ao espanto das pessoas. E uma das sahabiyat, que era Asma bint Abu Bakr, filha de Abu Bakr, ela não conseguiu escutar a última frase do profeta sallallahu alaihi wasallam devido ao espanto das pessoas. Então ela foi até um homem que estava próximo a ela e disse: que Allah te abençoe, que foi que o mensageiro disse em suas últimas palavras? Então esse homem respondeu para ela que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: me foi revelado que sereis colocados à prova nos túmulos, ou seja, depois da morte, com algo similar à prova do anticristo. Ou seja, que a prova que as pessoas vão ter no túmulo, teste do túmulo, depois da morte, será tão severa quanto o teste que as pessoas vivas terão com relação ao anticristo. Então, isso aqui foi prova de que as mulheres frequentavam a mesquita, escutavam os sermões do profeta sallallahu alaihi wasallam, e, ao mesmo tempo, a fileira das mulheres, diferentemente do que é hoje, a fileira das mulheres era exatamente atrás da fileira dos homens. E não havia nem sequer uma cortina que separasse ambos. E por esse motivo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a melhor fila na oração dos homens é a primeira. E a melhor fila de oração das mulheres é a última. Porque a última é a que está mais distante dos homens. Então, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, nas mesquitas não havia divisória entre homens e mulheres. E as mulheres A primeira fila das mulheres era imediatamente após a última fila dos homens. Então, devido a essa questão, nós vemos que as mulheres frequentavam a mesquita tranquilamente. Outro hadith, certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam se atrasou para a oração de Aisha, da oração da noite, e quando ele chegou, Omar disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: as mulheres e as crianças já fizeram a oração e foram dormir. Sinal que as mulheres esperavam na mesquita para poder cumprir com a oração junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, essas são algumas das provas com relação à questão das mulheres participarem ativamente da mesquita. Outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam viu o sahaba aplaudindo durante o salé para avisar que tinha alguma coisa errada no salé. Então, começaram a aplaudir. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por que eu vejo vocês aplaudirem tanto? Quando vocês virem algum erro na oração, vocês digam subhanallah. Bater palmas é só para as mulheres. Então, se durante a oração o imã erra alguma coisa durante a oração, os homens devem dizer subhanallah. E as mulheres aplaudem. Caso elas vejam algum erro na oração, elas aplaudem como forma de alerta de que houve algum erro na oração. Então, esses são todos os hadiths, e tem muitos outros, que provam que as mulheres, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, participavam da mesquita e frequentavam a mesquita durante as orações, frequentavam os sermões do profeta sallallahu alaihi wasallam, iam na mesquita com o objetivo de aprender a religião, e isso deve ser nossa meta também hoje. Se elas faziam isso, elas são o melhor exemplo para que nós sigamos. Então, o fato das pessoas hoje, das mulheres não quererem frequentar a mesquita ou se afastarem da mesquita, não é seguindo o exemplo da sahabiyat. Então, aquelas que tiveram condições de frequentar a mesquita, que frequentem, porque as sahabiyat frequentavam a mesquita e aprendiam na mesquita. A única questão é que como deve ser a nossa conduta na mesquita. Essa é a única questão que nós devemos também imitar a sahabiyat. Se elas iam na mesquita, nós imitamos o exemplo delas. Indo quando podemos ir à mesquita, nós vamos à mesquita. Mas qual era a intenção delas? Qual era a conduta delas ao ir à mesquita? Então, essa é outra questão que nós devemos imitá-las e seguir o exemplo delas. Então, vejam que qual é a nossa conduta na mesquita? Como deve ser a conduta da mulher muçulmana na mesquita? Primeira questão é a questão da intenção. Quando uma mulher muçulmana vai para a mesquita, ela deve ter a intenção correta. Então, quando alguém vai até a mesquita, ela vai com a intenção ou de cumprir com a oração ou de buscar o conhecimento. Essa deve ser a meta dela na mesquita. Então, se ela vai para a mesquita com outro objetivo que não seja esse, então ela deve rever a sua intenção. Se ela vai na mesquita para simplesmente se reunir com as mulheres e não buscar a recordação de Allah, nem o aprendizado, nem fazer a oração, então a intenção já começa a modificar. Então, o primeiro objetivo é a questão da intenção. Quando qualquer muçulmano, seja mulher ou homem, vai à mesquita, deve ir com a intenção de aprender, de buscar o conhecimento e de cumprir com as orações e recordar a Allah. Esse é o propósito da mesquita. Então, como disse Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, sabei que as mesquitas são as casas de Deus, não invoqueis, pois, ninguém juntamente com Deus. Dentro da mesquita, nós não temos que tomar outros assuntos que não seja Allah, seu mensageiro e sua religião. Então, primeira coisa é a intenção. Segunda questão, tanto para o muçulmano como para a muçulmana, ao irem à mesquita, devem se purificar. Porque nós sabemos que as mesquitas são as casas de Allah, onde se realizam a adoração a Allah. E nós sabemos que devemos nos purificar conforme os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e conforme o nos ensinado no Coran e na Sunna. Então, devemos fazer a ablução. Sempre é aconselhável, se a pessoa puder tomar o banho completo antes de ir à mesquita, é sempre aconselhável. Vejam que, por exemplo, na sexta-feira, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que qualquer mulher ou homem que vão assistir a oração de sexta-feira, devem, antes disso, tomar um banho completo. tanto o homem como a mulher que vai à mesquita na sexta-feira, para a oração de sexta-feira, deve tomar um banho completo antes de ir para a mesquita. Isso porque, digamos, imagine se uma muçulmana ou um muçulmano vai até a mesquita sem estar purificado, sem estar adequadamente limpo para cumprir com a oração, além de não ser válida a oração dele, ele vai atrapalhar os demais irmãos que estão na mesquita. Então, sempre tomar cuidado que esteja limpo e purificado para ir até a mesquita, até a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a purificação, seja com ablução ou com banho completo. Terceiro ponto, agora mais específico para as mulheres. A mulher que vai na mesquita, ela não deve usar perfume nem maquiagem. Isso normalmente ela não deve usar na rua. Então, se a mulher sai de sua casa com a intenção de ir até a mesquita, ela não pode estar perfumada. Que é proibido o perfume para a mulher. Tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que disse que toda mulher que se perfuma e sai de casa e outros homens que não sejam da família dela sentem o perfume dela, ela é considerada como uma adúltera por cada pessoa que sentiu o perfume dela. Então, subhanallah, isso é extremamente grave e muitas vezes algumas irmãs não se dão conta dessa questão. Então, perfume é proibido. Na rua é proibido. Então, se, por exemplo, a muçulmana usou perfume dentro de casa e nisso ela decide ir até a mesquita, então se ela puder que ela tome um banho completo, que tire esse perfume antes de ir até a mesquita. Segundo ponto é a questão da maquiagem. Proibida toda e qualquer maquiagem. Aí nós voltamos para a questão da intenção. Se a tua intenção é ir até a mesquita, aprender o Coran, aprender a Sunna, fazer a oração, recordar a Allah, então tu não podes ir até a mesquita desobedecendo a Allah. Tu não podes ir até a mesquita com maquiagem, embelezada nesse sentido, a chamar a atenção dos homens enquanto tu está indo na mesquita. Então, todo o caminho, percurso que tu está fazendo até a mesquita, ao invés de tu ganhar a recompensa de Allah, tu acaba tendo haram, devido ao fato de estar fazendo haram durante todo o caminho, chamando atenção com a maquiagem. Então, tanto o perfume como a maquiagem, proibido, a partir do momento que a muçulmana queira ir à mesquita ou sair de sua casa. Terceiro ponto é a questão da vestimenta. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os muçulmanos, quando fossem à mesquita, que se vestissem com as suas melhores vestimentas. No caso da mulher, especificamente, a mulher deve se vestir da forma mais discreta possível. Porque nós sabemos que, muitas vezes, dentro da mesquita, cada mesquita tem sua estrutura, mas geralmente dentro das mesquitas, querendo ou não, as mulheres acabam esbarrando com os homens. Os homens acabam vendo as mulheres e as mulheres aos homens. Então, a mulher, ao ir à mesquita, ela deve saber que ela não deve ir com a intenção de chamar atenção. Ela não pode ir com a intenção de chamar a atenção dos homens. Assim, pelo contrário, de ser o mais discreta possível. Estão me ouvindo? Então, repetindo a parte da roupa, né? A questão da vestimenta é a seguinte. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que os muçulmanos, quando fossem até a mesquita, que fossem com a melhor vestimenta. Devido ao fato de nós estarmos indo fazer adoração a Allah, nós devemos estar realmente vestidos com as melhores roupas. Mas no caso da mulher especificamente, a mulher deve tomar o cuidado de não sair de forma a chamar a atenção dos homens. A vestimenta da mulher deve ser a mais discreta possível. Pelo fato de que, como nós sabemos, dependendo da estrutura da mesquita, geralmente as mulheres acabam vendo os homens e os homens as mulheres. E o local da mesquita não pode ser um local de fitna, não pode ser um lugar de intrigas, ou um lugar onde possa levar a tentação e ao haram. Então, devido a esse motivo, a mesquita sendo um local de adoração e sendo a nossa intenção adorar a Allah, nossa vestimenta deve ser a mais discreta possível. Então, não podemos ir até a mesquita com roupas extravagantes ou com roupas que chamem a atenção, porque além de tirar a atenção das irmãs que estão fazendo a oração ou fazendo a aula de religião, além disso, ela pode ser tentação para os homens que estejam na mesquita. E a partir do momento que a mulher acaba sendo tentação para os homens que estão na mesquita, passa a ser mais mais virtuoso para ela que ela fique dentro da sua casa e não venha para a mesquita. Se indo à mesquita ela vai ser tentação para as pessoas, isso é mais haram do que halal. É mais haram do que ela vai ganhar recompensa. Então, devido a isso, se a mulher quer ir à mesquita, ela deve se esforçar por ir à mesquita, mas sempre sem maquiagem, sem perfume e sempre usando a roupa mais discreta possível, que é a vestimenta normal que a mulher deve utilizar quando vai sair na rua. Não pode sair muito chamativa, um hijab correto, então não pode ser um hijab muito justo, ou seja, a roupa muito justa. Deve ser uma roupa que não marque o corpo, não seja transparente e não seja cores extravagantes. Aí nós voltamos para as questões do hijab correto que nós falamos nas outras aulas. Então, deve cumprir com as condições do hijab correto. Agora, o quarto ponto é qual é o comportamento adequado dentro da mesquita. A partir do momento que nós fomos até a mesquita, com a intenção de adorar a Allah, chegamos lá, purificados, sem perfume ou maquiagem, com a vestimenta correta, qual é o nosso comportamento dentro da mesquita? A mesquita, nós temos cinco coisas principais que nós fazemos dentro de uma mesquita. Primeira coisa, a oração. Nós cumprimos com as orações obrigatórias e as orações voluntárias dentro da mesquita. Segunda questão, a leitura do Alcorão. A mesquita é um local perfeito para que se faça a leitura do Alcorão. Terceiro, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordar a Allah. Quarta questão, aulas de religião. Onde as irmãs se reúnem para aprender religião, onde se reúnem para tirarem suas dúvidas. Esse é o local adequado. E quinto ponto, conversas religiosas. Então, tudo que aconteça dentro da mesquita deve ser em volta da religião. Nós não podemos fazer na mesquita um local de encontros para nós falarmos de bobagem dentro da mesquita, ou de falarmos de moda, ou falarmos do nosso cabelo, ou falar, por exemplo, do nosso comércio, ou do nosso trabalho. Dentro da mesquita é o lugar onde nós devemos recordar a Allah. Se essas coisas forem para recordar algo dentro do ensinamento do Corão e da Sunna, tudo bem. Mas agora conversa, entre aspas, né? Conversa fiada dentro da mesquita não é o local adequado. A mesquita não é o local adequado para conversas que não sejam de religião. Então, certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, até tem hadith, onde ordena que se nós ouvirmos alguém dentro da mesquita falando de comércio ou falando de negócios dentro da mesquita, que nós digamos que o seu negócio não seja abençoado. Por que isso? Porque o local da mesquita não é um local para se falar de comércio, nem de negócios, nem de assuntos que não sejam conforme o Corão e a Sunna, ou ensinamentos do Corão e da Sunna. Então, se nós quisermos fazer perguntas a respeito de religião que envolva a questão de negócios, isso tudo bem. Mas agora, negociar dentro da mesquita ou falar de assuntos que não sejam referentes à religião não é local adequado. Então, esse comportamento dentro da mesquita é importante. A mulher deve evitar elevar sua voz dentro da mesquita. Então, uma mulher que começa a elevar sua voz, gritar dentro da mesquita ou gargalhadas dentro da mesquita, não é o comportamento adequado islâmico dentro de uma mesquita. A irmã que não se comporta de forma adequada dentro da mesquita, quando, por exemplo, aparece um homem dentro da mesquita, ou vem um homem para dar aula de religião. O comportamento perante ele deve ser mais respeitoso possível e evitar todo comportamento que possa levar intenções ou segundas intenções. Esse deve ser o comportamento da muçulmana dentro da mesquita. Então, nós vemos que as sahabiyat, as companheiras do profeta sallallahu alaihi wasallam, esposas do profeta, competiam para ir até a mesquita e aprender religião diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas a conduta delas era perfeita. Então, essa é a questão que nós devemos tomar cuidado. Certa vez, Aisha, depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez Aisha disse: se o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse visto a conduta das mulheres hoje, quando ela estava dizendo com relação à conduta das mulheres pouco após a morte do profeta, se o profeta sallallahu alaihi wasallam visse a conduta das mulheres hoje nas mesquitas, ele teria proibido a vinda das mulheres na mesquita. Você imagina, isso foi pouco após a morte do profeta. Então imagine nossa conduta hoje em dia. Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam estaria satisfeito com a nossa conduta dentro da mesquita ou não? Então por isso nossa ideia é o seguinte: se o profeta sallallahu alaihi wasallam liberou para as mulheres que fossem até a mesquita aprender religião, participar ativamente da sociedade, então vamos utilizar essa permissão, aproveitando para cumprir com o mesmo comportamento que as sahabiyat tiveram. Dessa forma, então, estaremos ganhando a nossa recompensa por cada passo que nós estaremos dando em direção à mesquita. Cada passo que nós dermos em direção à mesquita, teremos pecados apagados, recompensas ganhas, e, inshallah, nossos pecados todos apagados e a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Caso contrário, nós acabaremos ganhando mais pecados do que boas ações. Por isso, tomar sempre muito cuidado com qual será a nossa conduta dentro da mesquita. A questão da mesquita, ela na verdade ela é muito mais ampla do que nós imaginamos. Porque a partir do momento que uma mulher participa ativamente da sociedade islâmica, ela tem muito mais condições de ensinar seus filhos a serem o futuro da sociedade. Uma mulher que fica trancada dentro de casa e não participa da sociedade islâmica, nem sabe das questões da sociedade islâmica, nem se preocupa em buscar o conhecimento, como ela vai conseguir dar uma educação e um ensinamento aos seus filhos que eles sejam a nova sociedade islâmica? Ela não vai ter condições de dar esse ensinamento. Então, a partir do momento que a mulher participa ativamente das situações da Ummah, das situações da nação islâmica, e entende e se preocupa com os problemas da nação e procura resolver esses problemas conforme os meios que ela tenha, então, nesse estado, se partir desse ponto, então, com certeza, a mulher vai ter muito mais condições de ensinar seus filhos a serem a nova sociedade islâmica e serem o exemplo que nós precisamos hoje em dia para a nossa Ummah. Então, essa seria a nossa aulinha de hoje, alguns tópicos com relação à mesquita, e é importante aqui que nós tentamos seguir esses pontos que a gente colocou e que Allah subhanahu wa ta'ala faça que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos una da mesma forma que nos uniu hoje, nos una no paraíso, na companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das sahabiyat e das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, inshallah, e na companhia dos virtuosos. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.